guerreiros corajosos, dispostos a dar a vida por algo que tornou-se uma palavra esquecida. Honra. Samurais sagaz, perigo pro inimigo. Ó, quem voltou, doutor? O dono do flow que atormenta, som que deixa os lock em choque com a levada violenta. Guerreiro se apresenta, enfrenta os bicos que brotar. Ser igual é pros otários, é necessário mudar. Nocivo, sigo na saga, sem banca pra me brecar. Espírito opaco não pode pedir o meu dom de cantar. Hora de nós chegar, veloz avança, invadir. Maluco a mente usa a tomar de quem não sabe dividir. Eu trago a verdade pra aquele que deve ouvir. Bolado com o errado, cansado de se iludir. Eu vi pela ambição a leva a se prostituir numa de contradição que arrasta o falso MC. Não abraça as ideias que eles pensam em se unir. Esquece da humildade quando consegue subir. Dinheiro não corrompe, só revela os traíra. Só voz que não se cala perante tanta mentira. Um monte quer contrato, mas do caráter se esquece. E as garopas transforma vários pitbulls em lesse. Eles correm com baraque, eu vim pra ser Osama. Se for pra subir sujo, prefiro morrer na lama procurando a fama. Seu respeito se perdeu, bate no peito, grita é nóis, mas pensa apenas no eu. A mídia apareceu e os pé de break se vendeu, mas o rap de verdade eu tô ligado, não morreu. Samurais sagaz, perigo pro inimigo. Samurai, guerreiro sagaz. Nocivo na saga eu sigo, perigo pro inimigo. Samurai, guerreiro sagaz. Nocivo na saga eu sigo, perigo pro inimigo. Tô na pista, na disputa, falsos truta, várias treta. Quantos pilantras se ataca com apenas uma letra? Seu passado é manchado, safado não me engana. Sem conduta vira puta, trai na luta pela grana. Engana pra subir, se alia com o inimigo. Cuzão vende o valor, não sabe o que é pro doi amigo. Traição leve inocente, serpente na selva triste. De onde você vem, palavra honra não existe. Cada rima gravada mostra um Judas escondido. Disseram que eu separei o que sempre foi dividido. Desvendando os mistérios dos impérios corrompido. Desculpa, teu herói não passa de um vilão vendido. Os falsos enfurecidos com as verdades que eu cantei. Trouxe à tona as mentiras que faz verme virar rei. Arrombado, jaguiflado, que se acha maioral. Som que faz puta arrogante, despencado, pedestal. Imitação, nota o salão na ficção, diz que é real. Vamos lá, levanta a mão pra mais um som comercial. Idolatrado como Deus, canalha se engrandece. Nem sempre as medalhas são dadas a quem merece. Parece que eu luto contra o injusto que faz puto virar mito. Ele diz que é verdadeiro, eu vou fingir que eu acredito. Crio um personagem e a massa vai à loucura. Depois enche o cu de grana e fode nossa cultura. Envergonha a favela, faz papel de bobo. Fantoche do sistema na tela da Globo. Che Guevara virou brinquedo de TV. Vendeu revolução, agora canta e larigue. Música é sentimento, mas um pá não assimila. Todos podem cantá-la, mas poucos podem ser. Senti-la. Não vim conquistar fã nem arrastar a multidão. Vim pra cantar com a alma e tocar no coração. Samurais sagaz, perigo pro inimigo. Samurai, guerreiro sagaz. Nocivo na saga eu sigo, perigo pro inimigo. Samurai, guerreiro sagaz. Nocivo na saga eu sigo, perigo pro inimigo. Nocivo na saga eu sigo, perigo pro inimigo. Samurai, guerreiro sagaz. Nocivo na saga eu sigo, perigo pro inimigo. Nocivo Chomon, Corró, Cangaíba, Zona Leste, SP, Resistência Musical. Se a carapuça servir, Demorou, é só vestir. A caminhada é zica, mas eu não posso parar. Família em primeiro lugar.